Safra 91, até às 4 da madrugada. Já são 3 horas, mais 26 minutos. E olha aí, eu agora de pouco, eu recebi um telefonema, fiquei muito contente. Eu recebi um telefonema de um amigo da cidade de São José dos Campos. Para quem não conhece, São José dos Campos fica mais ou menos a 100 quilômetros de São Paulo. Ela fica lá no Vale do Paraíba. É uma cidade aí muito comentada, uma cidade muito grande, uma cidade bonita. Eu já estive em São José dos Campos, gosto muito daquela cidade. E quem parece que passa por São José dos Campos gosta muito também e sempre fala bem. Eu, em Campos, recebi um telefonema de São José dos Campos. Tem um amigo nosso lá, é o Mota. O Mota, ele é da cidade de São José dos Campos e ele está conseguindo sintonizar a Rádio Canoa Grande lá. A gente fica muito contente com isso, viu? Um abraço, então, bem apertado ao Mota e também a toda a sua família, que tenham aí um excelente 1º de maio, viu, Mota? Um abraço para você, um abraço para toda a sua família. É o Mota, lá na cidade de São José dos Campos. Fica 100 quilômetros para frente de São Paulo, lá no Vale do Paraíba, lá perto da Aparecida do Norte, por lá, né? Que bom estar ouvindo a Canoa Grande de madrugada, muito bom isso mesmo. Pro Mota, então, vamos tocar aí Leandro e Leonardo, Desculpe, Mas Eu Vou Chorar.